Feche seus olhos um pouco. Feche seus olhos. Eu gostaria de te convidar a se colocar em pensamento, entendendo a situação que Pedro se achou quando, sobre as águas, sentiu os pés vacilarem, mas ao mesmo tempo viu a mão estendida do Mestre. Se estamos sobre as águas profundas, se os nossos pés estão sobre as águas profundas, nós sabemos que as mãos do nosso Senhor estão estendidas para nos apoiar, para nos segurar, para nos resgatar. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Senhor, sobre o impacto da Tua palavra cantada, ministrada, Senhor, em louvores, em adoração, em oração, ó Pai, Senhor, sobre esse tempo de culto, Senhor, que apresentamos a Ti, Deus, nós queremos, nesse momento, declarar que, e pedir, Senhor, estenda as Tuas mãos, ó Pai, nos puxa da nossa realidade e nos traz, Senhor, para a Tua realidade, para o Teu querer, Senhor, que não venhamos a olhar, ó Pai, as águas profundas ao nosso redor, nem o vento que sopra forte, Pai, mas que venhamos a olhar as Tuas mãos e o Teu cuidado sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8. E, assim como semana passada, minha voz está um pouco diferente, né? Estou ainda recuperando de um resfriado. Tive que adiar até algumas visitas nessa semana para não ficar espirrando na casa dos outros. É muito feio. Mas a voz já está quase 100%, já está quase 100%, comparado até do que estava na semana passada. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado e eu estou nesse meio também, amém? Tenho certeza. As questões que vêm sobre nós, vêm, na verdade, para que Deus seja glorificado. Querido, Romanos capítulo 8, vai abrindo aí. Nós faremos a leitura a partir do versículo 14, indo até ao versículo 18. 14 a 18 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele, que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Essa palavra, ela é tremenda, porque ela já começa declarando que somos, se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos, na verdade, filhos de Deus. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É uma chave, querido, uma chave. Porque o texto fala, no versículo 17, que nós somos herdeiros. Mas, na verdade, há uma cadeia de pensamento lógico que leva até um reconhecimento de ser herdeiro, de ter direito a uma herança. Aliás, a herança, só tem direito à herança quem é herdeiro. Quem não é herdeiro, não tem direito à herança. No Brasil, talvez, porque nós, vamos dizer assim, nem tanta herança temos para deixar, mas é muito comum a gente ver em filmes, por exemplo, aquele caso do testamento. O cidadão rico deixa lá o testamento. Todo mundo se lembra do desenho do Pica-Pau e o tio do Pica-Pau e o testamento que ele deixou. Você conhece as histórias? O testamento vai narrar e apontar para quem aquela herança vai ser encaminhada. Mas até alguém fazer jus à herança, o texto mostra aqui que na herança do céu existe um princípio lógico. O primeiro princípio lógico é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se Ele nos guia, é porque nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, amém? Aquele que é filho reconhece a voz do Pai, e nós reconhecemos essa voz, nós reconhecemos e atendemos esse chamado, e o texto fala que nós não temos recebido um espírito de escravidão, porque para alguns obedecer é castigo, obedecer é como se eu fosse obrigado, e se eu sou obrigado eu sou escravo. Mas no reino de Deus nós obedecemos é por amor. Nós obedecemos porque sabemos que na nossa obediência, na nossa vida, nós recebemos parte daquela herança com os santos. E o primeiro ponto dessa chave é reconhecermos e clamarmos que o Espírito Santo de Deus nos dirija, nos guie. E aí dessa forma nós podemos dizer que temos sobre nós o espírito de adoção. Se somos guiados, somos filhos. E se somos filhos, nós clamamos. Porque filho clama, irmão. Não tem nenhum filho que nunca chorou clamando por alguma coisa. O filho chora querendo comida, o filho chora querendo atenção, o filho clama, pede, e normalmente os pais atendem. O irmão sabe que até mesmo as crianças bem pequenininhas aprendem a lidar com isso. Às vezes o neném ainda tão pequenininho fica lá fazendo aquele chorinho só para receber atenção ali do pai, da mãe, em torno dele. Nós temos clamado, Abba, Pai. Nós temos clamado, Pai, e o Senhor tem nos atendido. Amém? O Senhor tem atendido o nosso clamor, porque se somos guiados, somos filhos, nós então somos atendidos em nosso clamor por Deus. Deus nos atende. E se somos guiados e por isso somos filhos e temos o nosso clamor atendido, nós então podemos ter parte na herança que está destinada a nós. Meu irmão, herança deve ser muito bom, né? Imagina você herdar uma fortuna. Se como naqueles filmes que a gente vê, amanhã batesse alguém na sua porta e se identificasse como um, sei lá, advogado, alguém da área, sei lá, de justiça, falando, olha, você é o único parente, o que não vai acontecer, porque nós temos muitos parentes, né? Você é o único parente de um milionário que deixou toda a sua herança para você. Primeira coisa, você não ia acreditar, né? Segunda coisa, se você acreditasse naquilo ali, você ia começar a planejar o que você ia fazer com aquela herança. Você ia pensar, olha, eu vou fazer assim, vou fazer aquilo, vou fazer, vou curtir, vou investir naquilo que eu sempre quis, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro jeito. É interessante que já chegou até nós uma autoridade dizendo que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo, amém? Mas talvez, não sei quanto a você, mas é possível que muitos de nós ainda não parou para planejar a sua herança com Deus. Parou para planejar. Nós não devemos fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, que tinha direito a uma herança, e o texto diz isso, ele pediu a sua herança antes do tempo. E herança antes do tempo determinado pelo dono da herança, pelo provedor, acaba virando maldição. E foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo, aquele irmão que foi embora porque requisitou a sua herança antes do tempo e tomou aquela herança e gastou aquela herança, se não fosse pela misericórdia do Pai, ele tinha se tornado um mendigo, ele tinha se tornado alguém que não teria nenhum recurso sequer para se alimentar. O que nós temos pensado e visto a respeito da herança que Deus tem estabelecido sobre nós? Será que temos gasto essa herança como talvez aquele filho pródigo fez? Será que temos entendido o que fazer com a nossa herança? Será que temos simplesmente escondido aquela herança que o Senhor tem dado? Será que nós temos sequer aceitado ou entendido que essa herança está sobre nós? Ora, se somos guiados pelo Espírito de Deus, se reconhecemos que somos filhos de Deus e clamamos e Deus tem nos respondido, nós temos direito à herança. Amém? Nós temos direito a essa herança. Que herança é essa? Que herança que Deus tem estabelecido sobre nós como herdeiros, herdeiros que fazem jus a uma herança santa? Essa nossa herança é uma herança eterna. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós temos direito a essa herança, que ela é incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. É interessante que Pedro, nessa apresentação, ele dá características que a princípio parecem características muito duras: incorruptível, incontaminável. E talvez quando você pense em algo incorruptível, incontaminável, a gente pense em alguma coisa lacrada, fechada, talvez um material muito duro, um metal, alguma coisa assim. E aí Pedro vem assim: e que não pode murchar. Aí aquilo que parecia duro se transforma em algo como uma flor delicada, agradável e que não murcha. Ao mesmo tempo, nós temos direito a uma herança profundamente resistente, viva, que nos dá a condição de estar firmados na nossa caminhada. Se a nossa herança fosse frágil, se nós estivéssemos herdando algo que se dissipasse no ar, algo que desaparecesse no momento da dificuldade, nós não conseguiríamos caminhar, queridos. Mas nós temos recebido uma herança que é incorruptível. Não tem ferrugem, não tem tempestade, não tem temperatura, não tem alteração que corrompa aquilo que nós temos recebido de Deus. As situações que nos cercam, as dores, as dificuldades, as nossas fraquezas, não conseguem corromper a herança que Deus já nos entregou. Isso é importante, porque se nós comparamos com a questão do filho pródigo, o filho pródigo, por suas próprias ações, destruiu a herança que ele tinha direito. Querido, nós temos recebido uma herança que o Senhor estabelece sobre nós, que não pode ser destruída. Aleluia! Porque ela é incorruptível, ela não se contamina, ela não é contaminável. É interessante, algo que não se contamina, algo que não é alterado por aquele meio em que ela é colocado. Você já deve ter ouvido o ditado que uma laranja podre estraga todo o saco. E é bem verdade, se você deixa uma fruta podre com aqueles fungos, aquele negócio todo, né, Manu? Especialista agora para consultorias biológicas. E aquele fungo se espalha e daqui a pouco todo o saco de laranja se perde. Mas se nós temos a herança, estamos firmados na herança certa. A nossa vida está protegida da contaminação do mundo. Se nós temos nos firmado na herança que Deus tem nos dado, nós temos condição de resistir à contaminação que o mundo gera. Porque o mundo contamina, querido. O mundo pode gerar uma contaminação. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas do seu convívio que talvez começaram a ceder, a deixar o coração sendo corrompido pelo mundo, deixando o coração sendo corrompido e chegaram a um determinado momento, já não tinham nem mais alegria para buscar as coisas de Deus, já estavam entregues novamente ao mundo. Mas se nós nos firmarmos na herança que o Senhor tem nos dado, nós podemos dizer, nós estamos firmes na rocha. Nós estamos firmes em algo que não é corruptível, algo que não é quebrado, mas ao mesmo tempo é algo delicado. A Bíblia fala que Jesus é como um perfume de vida para nós, que temos buscado o Senhor. E eu gosto de olhar para esse texto de Pedro, e quando ele fala que não pode murchar, a imagem que vem realmente é como se fosse aquela flor mais bela, mais delicada, mais maravilhosa, e que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas, para nos dar sustento, porque nós temos a nossa herança estabelecida, eterna, em Cristo para nós. O que nós vamos fazer para experimentar dessa herança, viver dessa herança eterna? Nós precisamos fazer algo. O texto em Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz que Jesus é um mediador no Novo Testamento. Olha que interessante, ele no Novo Testamento é o nosso mediador, Jesus conseguiu incluir o nosso nome nesse testamento. Fala aleluia, querido, glória a Deus, porque originalmente você estava igual o pica-pau, estava fora do testamento do tio dele, mas Jesus nos incluiu no testamento de Deus, um novo testamento da graça dele. E nós, por isso, temos direito a essa promessa, a essa herança eterna sobre nós, eterna, que não tem fim. Nós precisamos entender que a nossa herança é eterna. Ela está apontada por um tempo, e às vezes a gente pensa somente no céu, que nós vamos herdar a nossa herança no tempo do céu, mas eu quero te encorajar a entender nessa noite, algo que é eterno não está restrito a um momento, algo que é eterno está distribuído em toda a eternidade, amém? Então, consequentemente, vale para hoje também, aleluia. Porque se a gente entendesse que a nossa herança estava restrita a um tempo, só após a nossa morte, após nós nos encontrarmos com Deus, olha, querido, a gente talvez estivesse tornando essa herança menor do que ela é, mas ela é uma herança eterna, incorruptível, que não se quebra, mas que não murcha sobre a nossa vida, está sempre viva, fresca, fresca. Talvez não como uma flor, mas como uma fruta saborosa, fresca em nossas vidas. Herança maravilhosa. Herança maravilhosa. E por que que ainda o filho pródigo pega da herança e lança fora da herança? Por que que isso acontece? O livro de Efésios, no capítulo 1, ele nos aponta em alguns versículos que a nossa herança, na verdade, ela se estabelece para a própria glória de Deus. Quando Deus permitiu e nos incluiu no seu Novo Testamento, quando ele nos inclui como herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo, nós passamos, então, a fazer da nossa vida um marco para a glória de Deus. A herança em nós não fala da nossa capacidade. A herança em nós fala, na verdade, na capacidade de Deus sobre nós. Porque se hoje o seu lar está estabelecido, se hoje você tem vivido tranquilidade na sua vida conjugal, se hoje os seus filhos são bênçãos, esse mérito maravilhoso vem de Deus sobre a sua vida. E você olha para aquelas crianças maravilhosas, você fala, glória a Deus pelos meus filhos. Fala aleluia, querido. Você olha para o seu casamento e fala, glória a Deus pelo meu casamento. Você olha para o seu emprego e você fala, glória a Deus que eu vou ter que levantar segunda-feira, 6 horas da manhã. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Maravilha, irmão. Maravilha. Sabe por quê, irmão? Tem um tempo aí, e o Brasil está passando por um tempo, que só está aumentando o desemprego, só está aumentando demissão, e o nível de desemprego está crescendo, e Deus tem dado sustento. E mesmo no meio das dificuldades, Deus tem nos dado sustento. A nossa herança em todo o tempo glorifica o nome do Senhor. Somos feitos para a glória dEle. Nós não temos valor em nós mesmos. Nós não temos glória em nós mesmos. Nós experimentamos a nossa herança para glorificar o nome do Senhor, o qual é o penhor, diz assim o versículo 14 de Efésios capítulo 1, o qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O próprio Senhor é quem garante, o penhor é a garantia, é o próprio Deus que garante a nossa herança, que valida a nossa herança. Essa herança aqui é gloriosa porque fala dele mesmo. Se Deus é glorioso, não tem como a nossa herança não ser gloriosa, porque ele mesmo é que valida, ele que autentica a nossa herança. Quando alguém olha para a sua vida, quando alguém olha para você e reconhece o que você tem vivido, ele vai olhar e falar, mas Deus tem abençoado tanto, Deus tem dado tanto sobre a sua vida, e aí é a oportunidade de você apresentar o Senhor e falar, o nosso Deus é bom, ele é maravilhoso, a herança que ele nos dá é herança de vida, herança de transformação. Quando Jesus anunciava, ele proclamou que nós temos em nós estabelecido essa herança, que é uma herança do reino de Deus sobre nós. O reino de Deus, ele fala em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos falado bastante esse ano, um pouco menos nas mensagens, mas muito no nosso estudo, nos grupos de crescimento, isso tem sido lembrado, nos retiros, mini-retiros, que nós precisamos experimentar realmente o reino de Deus. Nós precisamos viver o reino de Deus. O reino de Deus significa também viver a herança que Deus tem estabelecido sobre nós. Quando nós vemos e falamos sobre reino, nós pensamos em rei, nós pensamos nos herdeiros dos reis, que são os príncipes, nós pensamos naqueles que vão herdar do rei toda aquela pompa. E é interessante, quando nós acompanhamos, e somos quase que obrigados a acompanhar, nasceu o neném do príncipe, sei lá o que, da Inglaterra. Você tem que ver a foto do neném, você tem que saber o nome que o neném tem. Meu Deus, é lá da Inglaterra, e o pessoal comemora, e acha lindo aquele neném. E já nasceu até outro, né? Tem até dois, sei lá. Né? Nasceu outro depois, olha quanto. E aquela comoção, aquela coisa chama atenção. Querido, nós somos herdeiros de Deus. Aleluia. Nós somos reconhecidos dessa forma, como herdeiros do Senhor. Nós estamos fazendo parte dessa herança. Ah, nós chamamos a atenção, querido. Nós chamamos a atenção, sim. O céu comemora quando um herdeiro é estabelecido. Você conhece, a Bíblia diz que quando alguém se entrega a Deus, quando alguém se entrega a Jesus, há uma festa no céu. Por quê? Porque mais um nome foi colocado no testamento. Aleluia, mais um herdeiro foi estabelecido. É a festa. Aí tiram foto daquele. Imagina o céu tirando foto. Imagina o céu alegre, comemoração, porque mais um herdeiro foi colocado no reino dos céus. Nós temos recebido do Senhor, é isso aí, querido. E Mateus 25, 34... diz assim, então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A nossa herança do reino dos céus está preparada, está prontinha. É interessante como algumas pessoas não conseguem viver essa herança. O céu está pronto para essa frase ser anunciada, para a festa acontecer, para a foto ser publicada ali, com um novo herdeiro sendo incluído naquele testamento que Deus mesmo valida. Nós precisamos clamar ao Senhor para que novos herdeiros sejam incluídos aí, querido. Co-herdeiros com Cristo, porque a nossa herança é uma herança abundante. Na história daqueles dois irmãos, na história do filho pródigo, o filho que ficou, chegou um momento que ele ficou preocupado com a herança, porque o filho que gastou tudo voltou. E o pai falou: ah, você está preocupado com o quê? Talvez como se dissesse assim, tem muito. O nosso recurso não diminuiu, ele foi, mas ele está voltando, mas as nossas riquezas não diminuíram. O céu tem herança para cada um de nós. O céu tem herança, e quando nós falamos de herança, nós não falamos simplesmente em herança financeira, porque talvez alguém possa pensar: ué, mas nós estamos recebendo aí uma herança financeira. A nossa herança não é corruptível. E, querido, não tem nada mais corruptível do que dinheiro. Basta botar um bolo de dinheiro na frente de alguém, e você tem acompanhado também que esse alguém pega aquele bolo de dinheiro e se corrompe. Então, a nossa herança não passa necessariamente dessa forma em recurso, em dinheiro. A nossa herança passa pelo sustento que Deus nos dá. O sustento em todos os aspectos, a vida, a alegria, a força, o amor, tudo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, porque nós temos sido justificados pela graça do Senhor para uma herança eterna que Deus tem estabelecido. Deus tem estabelecido uma herança eterna. E nós precisamos entender o valor dessa herança. Uma vez eu ouvi uma ilustração de que uma pessoa tinha morrido com fome, tinha morrido sem condição de se alimentar, de se cuidar, de se tratar. E quando foram na casa daquela pessoa, encontraram um baú debaixo da cama. E aquele baú, ninguém sabia o que era aquilo, até que alguém falou: ah, isso aí foi um baú que ela recebeu de herança. Ela recebeu esse baú de herança. E ela olhou esse baú, mas isso não tinha valor nenhum. Um baú velho, mas ela guardou. Quando aquelas pessoas abriram aquele baú estava cheio de títulos, cheio de ações, cheio de títulos governamentais que valia muito dinheiro, que valia uma fortuna. Mas talvez aquela pessoa que herdou aquele baú esperasse abrir aquele baú e ele está cheio de dinheiro, cheio de joias, cheio de ouro e não de papéis. Ela não entendia o valor daquilo e acabou passando a miséria, vivendo na miséria, quando estava literalmente vivendo sobre uma fortuna. Interessante que, às vezes, quando nós olhamos para a herança que Deus nos dá, nós, às vezes, queremos dizer para Deus o que queremos herdar, como queremos herdar, de que forma queremos herdar, o que queremos. E nós, talvez, como nessa ilustração, se abrirmos e olharmos para a nossa herança, alguns podem ficar frustrados. Ué, mas o que eu tenho herdado é isso? Mas, querido, tenha certeza, o que Deus tem nos dado é muito mais valioso do que aquilo que você possa imaginar. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que sonhamos, do que aquilo que imaginamos, porque o nosso Senhor é poderoso. A principal herança que nós temos direito é aquela que exatamente nós lemos no livro de João, perdão, no livro de Romanos, a herança que lemos no livro de Romanos, no capítulo 8, e que remonta ao livro de João, no capítulo 3, versículo 16, é a oferta de Jesus para nos transformar, nos colocar como co-herdeiros em Cristo. A maior herança que nós recebemos é a herança em Deus, através de Jesus, de sermos feitos filhos dele. E o último versículo do texto que lemos inicialmente em Romanos, diz que Paulo, olhando para essa situação, ele falou assim: para mim tenho por certo, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. E aí é um destaque, porque ele não falou as aflições desse mundo. Ele não falou as aflições desse mundo, porque dessa forma talvez a gente jogasse a nossa herança somente para a eternidade. Mas ele falou que as aflições desse tempo presente. É bem possível que cada um de nós passe algum tipo de aflição. Não existe um termômetro de aflição, querido. Já vou logo te ajudar nisso. Não existe aflição maior do que a outra. Não existe problema maior que o outro. Talvez tenha aquelas pessoas que quando um se encontra com o outro, fala: rapaz, passei mal, tive uma dor assim. O outro logo fala: que isso, rapaz, eu tive uma dor pior que a sua, porque a minha doeu tudo, pegou desde a coluna, foi até na perna. Aí fica aquela disputa para ver quem estava com mais dor, quem tinha a dor mais intensa, ou a aflição mais profunda. Querido, não existe aflição mais profunda. Mas uma coisa eu te digo: cada um de nós tem passado no tempo presente por alguma aflição. Mas Paulo vem e fala assim: eu tenho, porque para mim tenho por certo. Ter por certo é que não há possibilidade de dúvida. É certo, é certeiro. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu quero orar com você hoje, querido, para que essa herança de Deus se revele sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja nessa noite, querido. Porque se temos ainda dúvida da nossa herança, eu creio que esses textos que lemos, os textos da palavra, nos firmam que a nossa herança é boa, que a nossa herança é valiosa, que a nossa herança nos dá a proximidade de Deus como filhos, filhos que estão com Jesus como co-herdeiro da graça de Cristo. Jesus passou por aflições e nós também temos passado. Mas Jesus recomendou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, aleluia. Quando ele falou isso, ele não falou assim: eu venci o mundo, você. Ele falou: eu venci o mundo, você também vencerá. Aleluia, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo venceu o mundo e nós temos também alcançado vitória. Você quer reconhecer sobre você nessa noite a glória que Deus tem a revelar sobre a sua vida? Deus tem algo a revelar em cada um de nós. Deus tem algo a revelar em cada um de nós, em cada coração. Deus tem algo da herança dele a revelar. Talvez para alguns aqui ainda precisa ser revelado a salvação em Cristo Jesus. E eu já começo a dizer, nós já lemos no versículo 14, quem ainda não tem recebido a salvação em Jesus é porque não tem ainda permitido o Espírito Santo guiar. Começa aí, deixe, permita que o Espírito Santo guie a sua vida, que as coisas acontecerão para o seu lado. As coisas vão acontecer na sua vida, porque o Espírito Santo vai estar te guiando. E se dessa forma você permitir, você com certeza vai conseguir reconhecer que não só a salvação, mas muito mais o Senhor tem a ser revelado sobre a nossa vida. Eu quero, querido, eu quero que o Senhor revele sobre a minha vida aquilo que Ele quer realizar. Eu quero que o Senhor revele sobre nós, como igreja, aquilo que Ele quer realizar em nós e por nós, e através de nós. Eu quero, porque faz parte da nossa herança, que é para ser revelada. Essa herança não é um baú fechado que nós não temos acesso, é uma herança que está sendo revelada pela glória e para a glória de Deus. Herança maravilhosa, herança da vitória do Senhor em nós, herança de vida, herança eterna, herança incorruptível, herança que não murcha, herança que não quebra, herança que sustenta, herança que dá vida, herança que dá alegria. O Senhor quer revelar, quer projetar sobre a sua vida hoje algo de revelação dos céus. Eu quero te convidar, abra o seu coração. Abra o seu coração agora. Feche os seus olhos, abra o seu coração. E quando nós falamos assim, abra o seu coração, significa que você precisa estar atento. Porque a palavra fala que Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entra para mais uma vez manifestar a herança dos céus, para cear, para trazer sustento, para trazer bonança, para trazer alegria. E nessa noite o Senhor quer que nós atendamos o batido, a batida que Ele faz à nossa porta, a porta do nosso coração. O Senhor nos chama hoje para que o nosso coração se abra, para que a revelação da herança dos céus aconteça em nós. Feche seus olhos. Revela, Senhor, a tua herança. Revela, Senhor, pela glória do teu próprio nome. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meia guerra. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. princípio da palavra tem dito que nós temos recebido o Espírito de revelação. Aleluias. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Eu quero que você, em fé, agora, fé, use a sua fé, querido. Põe a mão nos seus olhos. Põe a mão nos seus olhos. Ninguém está olhando para você. Se você não tem essa liberdade, querido, eu entendo. Mas se você tem essa liberdade, põe a mão nos seus olhos. Porque a palavra do Senhor fala assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Nós temos olhos no nosso entendimento, e às vezes os nossos olhos do nosso entendimento estão fechados. E se os nossos olhos do entendimento estão fechados, nós não podemos entender, porque não conseguimos ver aquilo que se abre à nossa frente. Mas Paulo falou que há uma herança a ser revelada em glória. Aleluia, eu quero em nome de Jesus clamar: Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Porque esse lugar, ó Pai, é em Ti, Senhor, o lugar de revelação, o lugar de receber, ó Pai, é em Ti, Senhor, pela revelação da Tua glória. Senhor, eu clamo agora, Deus, vai abrindo, Senhor, iluminando os olhos, Senhor, do nosso entendimento. E o versículo continua dizendo aqui: sim, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia, aleluia. Ponha-se de pé, querido, em nome de Jesus. Ponha-se de pé. Seus olhos estão iluminados. Tem luz na sua vida agora, querido. O Senhor está entrando com luz. E essa luz, ela faz revelar. Porque luz mostra, querido. Se você acende uma luz, tudo fica claro. E o Senhor está iluminando os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar aquilo que é a esperança da vocação que o Senhor tem estabelecido, nas riquezas da sua glória, da sua herança em nós. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Deus. Revela, Senhor, a tua vontade aos teus filhos. Revela, Senhor, o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Porque temos recebido espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, nos instrui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor, você conhece. Vamos cantar. Este lugar é no Senhor. lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Querido, eu quero orar pela sua vida. Primeiramente, eu quero orar. Não sei, talvez hoje seja o dia para você reconhecer que você precisa aceitar o Jesus que garante a sua inclusão no testamento dos céus. Talvez hoje seja esse dia, eu não sei se você já tomou essa decisão com clareza, ou se talvez você se afastou dessa decisão e hoje tem andado fora desses caminhos e gostaria de voltar. Eu queria abrir essa oportunidade para você. Eu gostaria de convidar, se você hoje quer declarar diante da igreja, diante dos céus, que você é um príncipe, uma princesa, que tem parte nessa herança no reino de Deus. Se você ainda não fez essa declaração e quer fazer isso nessa noite, eu queria que você se identificasse levantando a sua mão, falando: eu aceito fazer parte, eu aceito fazer parte, eu aceito fazer parte. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus plenamente, saiba que só Jesus pode nos incluir nessa herança dos céus. Só Ele pode nos incluir. Se você ainda não fez, nessa noite quiser assim fazer, levante a sua mão, faça um sinal. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós damos glórias ao Teu nome, Senhor. Entregamos a Ti louvor e adoração. Santo, santo é o Senhor. Senhor, vai produzindo, Senhor, herança de salvação, Pai. Vai, Senhor, produzindo herança de salvação, Senhor, nesse lugar. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque esse lugar é no Senhor, lugar de salvação é no nosso Deus. Santo é o nome dEle, santo é o nome do Senhor, santo e exaltado. Eu quero continuar em oração e eu quero orar por você que sentiu uma necessidade de ter sobre a sua vida a herança de Deus aberta, a herança de Deus revelada, como aquele baú que vai ser aberto, cheio dos tesouros que Deus quer para a sua vida. Não aqueles que você acha que tem lá dentro, mas aqueles que o Senhor sabe que você precisa. Aqueles que o Senhor sabe que você precisa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você também se identifique. Se você quer que na sua vida o Senhor faça revelar a herança dos céus naquilo que Ele quer realizar na sua vida, você levanta a sua mão aí. Mantenha a sua mão levantada. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor quer manifestar a revelação dos céus. A luz do Senhor já está sobre os nossos entendimentos. O nosso olhar já foi transformado. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, ó Pai, os Teus filhos, e Te pedimos, Senhor, revela, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua glória, Senhor, sobre os Teus filhos. Revela, Senhor, a herança, Senhor, da Tua glória, parte dos santos, ó Pai. Senhor, naquilo que o coração dos Teus filhos tem ansiado, Senhor, na busca, Pai, Senhor, que eles têm feito da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora. Eu clamo agora pelo Teu Espírito, pela Tua presença, pelo Teu amor. Senhor, revela os Teus caminhos, Senhor. Revela, Senhor, a Tua porção. Pai, porque nós cremos, o Salmo diz assim: Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Senhor, nos põe em lugares largos. Nos põe, Senhor, em lugares amplos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós celebramos a Ti, Deus. Senhor, vai revelando, ó Pai, as riquezas da glória, da Tua herança, Senhor, sobre os Teus filhos. Pai, por Cristo Jesus, por qual, Senhor, Tu, Senhor, fizeste manifestar em vitória. E, Senhor, assim nós reconhecemos. Pai, pega os Seus filhos e guia pelo Teu Espírito, ó Pai, pelos Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a direção da nossa vida. Espírito Santo, toma a direção. Toma a direção, queremos ser guiados por Ti. Queremos ser guiados pelo Teu amor. Não pelos caminhos que escolhemos. Não pelas estradas que achamos ser as melhores, mas guia, Espírito Santo, pela Tua vontade, pelos caminhos eternos. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, nós celebramos a Ti, Jesus. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos certos. Porque quanto a essa questão, estamos certos, Senhor, que nesta noite Tu se revelou, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai, com milagre, com graça, com herança, ó Pai, e transformação. Senhor, toma a nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Santo, santo, amém. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém. Toda adoração ao nome do Senhor. Amém. Você pode se assentar, querido. Você pode se assentar. Deixar essa música, pode continuar a música. Fazendo esses acordes bonitos aí, glória a Deus, amém. Irmão, eu fico a noite toda assim, aleluia, queridos. Hoje passamos.